Às vezes são insuportáveis, indigestos, estressantes. Às vezes são dolorosos, insensatos, impiedosos. Já imaginei um mundo sem comentários. Seria uma paz, um universo de sossego, de alívio, pura liberdade. Mas nem tudo é regra. Pensar em viver sem os seus comentários é viver pela metade. É abrir a janela e não te sentir, não saber de ti. Seus comentários, diferentes de tantos outros, é que me fazem existir.